Buscando sempre acompanhar os avanços tecnológicos, a Rádio Fandango, através das ondas sonoras do AM 1260, está no ar desde o dia 25 de agosto de 1978. Desde então, 20 municípios são agraciados com um conteúdo dinâmico e informativo. Tudo o que acontece no mundo, no país, no estado e principalmente na região central do Rio Grande do Sul é destaque na programação. Rádio Fandango, que possui uma das mais modernas sedes de comunicação do país. Um conteúdo de qualidade e credibilidade. Parabéns, Rádio Fandango, pelos seus 35 anos. São os votos de toda a equipe da Rádio Fandango, fonte da informação. Em três endereços para melhor atender você. Na 7 de setembro, 951, Avenida Brasil, 1810. E na Júlio, 517. Mundo Real. Sou a favor da reforma da Previdência, sim. Porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar. Incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. No ar, Fandango Notícia. Furos é novidade, são as tendências mundiais exclusivas pra você. Furos é moda jovem, calçados, acessórios e confecções. Todas as melhores marcas pra você marcar o mundo. Seja esperto, seja Dúlios, seja mais você, seja Dúlios. Dúlios. É uma grande festa. As ofertas, os brindes e as muitas novidades das lojas Ouro Preto. Calça saja Lycra Color, masculina, do 38 ao 48, R$89,90. Microfibra estampada para lençol, 2,25 de largura, R$7,98. À vista com 5% de desconto, ou tudo em 5 vezes, sem entrada e sem acréscimo, ou ainda, se preferir, em até 10 vezes. E tem mais, você ganha presentes sem qualquer sorteio. Confira, acima de R$300 em compras, você ganha uma toalha de banho. Acima de R$700 em compras, você ganha um jogo de lençol 4 peças casal. Lojas Ouro Preto, com 11 lojas no estado. Em Cachoeira, na Júlio, 231. Na Fandango, Rádio Repórter. Apresentação, Carlos Simonetti. Horas mais 13 minutos, 10h13, 23 graus da temperatura em Cachoeira do Sul, aqui pela Fandango, programa Rádio Repórter, nesta manhã de quinta-feira. Olha, começou ontem a grande festa de aniversário Graziotinha, hein? Começou ontem a grande festa de aniversário, vai até domingo lá na Graziotinha. São jaquetas, né, camisetas, legging, também tem tangas cotton, blusa segunda pele, né, para homens, por exemplo, tem camisetas masculinas, calça seletel esportiva, calça...